Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. Olá, eu sou Cláudia Galhardi, pesquisadora e pós-doutoranda da Fiocruz, e vou apresentar o balanço das principais fake news que circulam nas plataformas digitais em tempos de Covid-19. O balanço foi realizado a partir das denúncias recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo, desenvolvido junto à Fiocruz. Na primeira etapa do monitoramento, observamos a circulação de conteúdos falsos que ensinam combinações de substâncias, alimentos e métodos caseiros de prevenção e cura da Covid-19. Lembramos que a disseminação de desinformação relacionada ao novo coronavírus pode influenciar o comportamento da população e colocar em risco a adesão do cidadão aos cuidados cientificamente comprovados. Na segunda etapa do monitoramento, observamos que os conteúdos falsos recomendam medicamentos sem comprovação científica para a cura da Covid-19. Nesse sentido, o marketing político da cloroquina, além de colocar vidas em risco, contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública. Também verificamos que o nome das instituições de saúde é usado na produção de notícias falsas, com o objetivo de levar o leitor a conferir maior credibilidade ao conteúdo compartilhado pelas mídias sociais. O negacionismo à ciência gera desinformação e provoca dúvidas sobre as recomendações e ações realizadas pelo conjunto de autoridades científicas em saúde pública, podendo, inclusive, conduzir o cidadão a tomar decisões equivocadas, aquela que adotaria se conhecesse a informação oficial. Alertamos que o aplicativo de mensagem WhatsApp é o meio mais utilizado para a disseminação de notícias falsas, seguido do Instagram e Facebook. Se você recebeu qualquer conteúdo duvidoso nas redes sociais, baixe o aplicativo Eu Fiscalizo e descubra se a informação é verdadeira ou falsa. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.